Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma, corpo e coração. Você já sabe todos os meus segredos e agora quer minha alma mastigar. Bem, eu não sou fera, mas ainda tenho a cabeça esperta e transformo todo dia água em vinho e bebo de bar em bar. A sede de viver também, de ter segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma, corpo e coração. E como os alimentos não param no organismo, eu sinto igual a você também. Eu tenho pressa, mesmo sem saber que direção tomar. Eu sinto uma grande fome de ter tudo na mão agora e devorar numa rápida dentada essa madura canção. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios. Segredos, alma, corpo e coração. Mistérios, solto em qualquer direção. Segredos, alma.